as portas fechadas, corpos mortos no chão. Eu sei, faz parte da jornada. Me ajude a ajudar os feridos na estrada. Nesta caminhada, a todas as